está perdido. Resta sempre o futuro, mas o amor e a esperança nunca deverão morrer. Se Jesus está comigo, esqueço a tristeza e a dor. Ele é o meu abrigo, minha paz, meu protetor. Existe a maldade neste mundo, e dela ninguém pode se esconder. Mas não esqueço um segundo